Nosso tema dessa noite, então, é Páscoa. Estamos na semana da Páscoa. E só para a gente entrar um pouco no contexto da Páscoa, não temos tantas pessoas novas hoje, mas às vezes a gente perde um pouco o significado do que significa a Páscoa, né? Acaba sendo uma festa muito comercial, onde se predomina a troca de presentes, e se perde bastante da essência do que significa a Páscoa. E a Páscoa, eu achei, pesquisando, duas origens. Uma que eu nunca tinha ouvido falar. Também não sei se é verdadeira, mas enfim. De que os povos mais antigos, principalmente os povos fenícios e egípcios, eles já comemoravam a Páscoa, mas num sentido diferente daquele que se conhecia. Eles comemoravam o início da Páscoa como sendo o fim do inverno, o início da primavera, o início da volta do alimento, que era bastante necessário e que as técnicas da época eram bastante rudimentares. Então era sim um momento de grandiosidade quando isso acontecia. Basicamente significava o alimento. Numa outra significação que tem, já do povo hebraico, a Páscoa significa a passagem, onde eles comemoravam, celebravam a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão em que eles viviam, e toda aquela história que a gente conhece de Moisés, os 10 mandamentos, a travessia do Mar Vermelho e a constituição do povo hebreu, então, em busca da terra prometida. Essa libertação da escravidão, então, deu origem a eles à celebração da Páscoa. É a tal Páscoa judaica, como se conhece. E, mais adiante, a gente tem a Páscoa católica, que ela tem algumas conexões com essa Páscoa judaica, mas outras um pouco diferentes. Porque na Páscoa católica, não cristã, católica, ela comemora, ela celebra a ressurreição de Cristo. É assim que é falado. Então é a vida. Todas as duas trabalham a questão da vida. Porque a fuga do Egito deu a oportunidade de uma nova vida para aquele povo. E a questão da ressurreição também, ela demonstra a vida através do Cristo. Aí a gente pega figuras que aparecem para nós, como o coelho. E para as crianças, às vezes, fica difícil entender o que coelho bota ovo, porque coelho não bota ovo, como é que fica? Então, na simbologia, o coelho significa aquele animal que demonstra a fertilidade, novamente, a questão da vida. O ovo, a própria vida em si. É uma célula primitiva e que é a simbologia da vida. E falam até, naquela crendice que se tem, de sexta-feira 13, porque se considera como um dia de azar, né? E isso foi sendo levado adiante, porque na última ceia era Jesus e mais 12 apóstolos, 13 pessoas, e a crucificação ocorreu na sexta-feira. Então também existe uma relação com essa questão. Mas isso tudo acaba não sendo muito importante. É importante a gente saber a origem para saber o que é esse significado. Jesus, quando entrou em Jerusalém, se a gente pegar lá na história, a gente vai ver que ele entrou num dia festivo. A festa não foi para receber ele. Ele entrou num dia festivo na cidade, que eram os preparativos da Páscoa. E a gente pode até dizer, mas que coincidência. Na verdade, não existem coincidências, né? Tudo aquilo aconteceu num momento onde havia uma quantidade bastante grande de pessoas para realmente poder testemunhar aquilo que ele queria que fosse testemunhado. Então, a questão da vida. E aí a gente não entende também como é que a Páscoa ela cai sempre num dia diferente todo ano. Eu falei de tradições antigas, onde o calendário nosso não existia. Nosso calendário foi instituído bem depois. Mas eles tinham um conhecimento astronômico, eles percebiam o movimento dos astros, o início das estações. Então a Páscoa ela era determinada, e ainda é, pelo primeiro domingo de lua cheia após o início do outono. O outono começa dia 21 de março, dentro do calendário, e o primeiro domingo, se a gente for pegar o calendário desse ano, ele cai no dia 19 de abril. É o dia que inicia a lua cheia. Sexta-feira santa, primeiro domingo, dia 21 de abril. Então é quando a gente comemora a Páscoa. E é importante a gente fixar a data da Páscoa, porque através dela se originam outras datas do calendário religioso, como a quarta-feira de cinzas, contando os dias para trás, o domingo de Pentecostes, contando os dias para frente, e marcando, inclusive, a data do Corpus Christi. Então, todas essas datas, elas são móveis, porque elas se baseiam nessa questão lunar. E a Páscoa espírita? Falei da Páscoa judaica, da Páscoa católica e a Páscoa espírita. O Espiritismo, ele não celebra a Páscoa dessa mesma forma que outras religiões celebram. Porque nós não entendemos a ressurreição de Cristo da forma como ela é colocada. Nós entendemos que, e falamos frequentemente sobre isso, que é o Espírito que sobrevive à matéria. Na questão de ressurreição, seria como se o corpo tivesse voltado à vida. E isso, se a gente quiser procurar, a gente vai ver que não tem como. O próprio Jesus, quando veio, ele não veio para modificar nada. Ele veio e várias vezes ele disse: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para que as coisas se cumpram. Ele não veio para fazer milagres. A gente atribui milagre quando a gente não consegue, às vezes, explicar de uma forma racional alguma coisa. Então, quando a gente pesquisa, procura entender, a gente vê que as coisas são mais lógicas e corretas dentro de uma lei única, que é igual para todos nós. O mais importante da questão da Páscoa não é tanto a celebração, a troca, mas é o entendimento. Por que que o Espiritismo ele não comemora a celebração da Páscoa? Porque a gente procura, não é que a gente faz, a gente procura tentar, a cada dia, fazer com que essa celebração da vida ela seja feita. O que que há mais importante para nós do que o dom da vida? E não é a vida física, porque senão a gente ficaria sem chão quando ela cessa. Mas a vida espiritual, que é aquilo que sobrevive, é aquilo que continua, é aquilo que todos nós trazemos quando nascemos como forma de bagagem. É aquilo que demonstra as nossas diferenças, a continuidade da vida. Esse fato, que é o, talvez o mais importante para nós, é que deve ser tratado com relevância, de observarmos não só a nossa vida individual, mas todos nós estamos no mesmo caminho, temos os mesmos desejos, as mesmas necessidades, temos os mesmos objetivos, vamos chegar no mesmo lugar. Somos filhos do mesmo pai, criados pelo mesmo pai, e dentro dessa visão, somos sim irmãos. É difícil para a gente ainda se perceber dessa forma. Nós olhamos muito mais a questão afetuosa do que a questão espiritual. Não entendemos muitas coisas e muitas vezes não queremos entender. Deixamos para trás aquilo que realmente é importante. E a gente sabe o quanto é difícil essa caminhada. Ela não é fácil. Ela é difícil, ela requer de todos nós não apenas vontade, mas talvez coragem para exercer. Porque às vezes temos vontade, mas não temos a coragem de dar o passo, de romper com barreiras que nos aprisionam, de romper com estruturas internas, não externas, estruturas internas que muitas vezes não deixam a gente se mostrar como a gente realmente é. Mostrar quem realmente a gente é, verdadeiramente. Então essa celebração, ela deve ser pela vida, trazendo à tona a necessidade que nós temos de olhar a vida de uma forma bem ampla, bem mais do que essa contagem de anos que a gente tem. E muitas vezes nós ficamos batendo cabeça, ficamos nos sentindo, de uma certa forma, deprimidos, quando nós olhamos esse pequeno espaço de tempo e não encontramos aquela resposta que muitas vezes nós queremos. A grandiosidade da vida nos permite, a cada dia, ter uma nova oportunidade. De, se não deu certo ontem, eu tenho amanhã. Eu tenho uma nova chance. Essa é a oportunidade que talvez a Páscoa nos traga.